assolando a humanidade. É pior do que o câncer essa tal enfermidade. Pouco a pouco ela vai penetrando na visão, logo está tomando conta da alma e do coração. Cuidado, minha irmã, cuidado, meu irmão, não deixe essa moléstia atingir teu coração. Cuidado, minha irmã, cuidado, meu irmão, não troque Jesus Cristo por uma televisão. Muitos crentes já possuem este maldito aparelho, estão sempre a contemplar o diabo no espelho. Pouco a pouco o crente vai perdendo a unção, logo está fracassado, sem a paz no coração. Cuidado, minha irmã, cuidado, meu irmão, não deixe essa moléstia atingir teu coração. Cuidado, minha irmã, cuidado, meu irmão, não troque Jesus Cristo por uma televisão. Cristo breve voltará para buscar a sua igreja e levar-nos para a glória. É o que ele mais deseja. Só não levará o crente que tiver a enfermidade, pois no céu não entra nada que contamine a cidade. Cuidado, minha irmã, cuidado, meu irmão, não deixe essa moléstia atingir teu coração. Cuidado, minha irmã, cuidado, meu irmão, não troque Jesus Cristo por uma televisão. Não troque Jesus Cristo por uma televisão. Oh, não troque Jesus Cristo.